estás, que não ouves a voz do Senhor Jesus. Onde estás, que não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás, onde estás, que não ouves o Senhor? Onde estás, onde estás, ó pecador? Só Jesus é quem pode tirar o homem da perdição. Só Jesus é quem pode tirar as maldades destes corações. Só Jesus é quem tira toda a dor. Só Jesus, teu Salvador. Voz do Senhor Jesus. Onde estás, que não queres sair das trevas e vir para a luz? Onde estás, que não ouves o Senhor? Onde estás, ó pecador?